Sistema Ativa. Na atividade das manhãs da cidade, a cabine 93 emite sinais de pura energia solar. Para você começar o seu dia em alto astral. Sistema Ativa. De segunda a sábado, de 10 a 1 da tarde. Agora, entra no ar o mais novo super-herói, Capitão Car. Se o seu carro anda meio caidaço, não hesite. Chame o Capitão Car. Com sua equipe de profissionais do mais alto gabarito, ele vai lavar, lanternar e pintar o seu carro ou o tanque da sua moto. Ele está de volta. A sua incansável luta contra os inimigos do seu carro e do seu bolso. Venha conhecer seu quartel-general na rua Bárbara Rocha, 44, em Formiga. Capitão K. Uma e dois. De segunda a sábado, de 1 às 5 da tarde, a sua sintonia é Rádio Mania. A tarde do planeta, cheia de emoções e armações. De 1 às 5 da tarde, na rádio que já virou mania. Uma belíssima tarde pra você, bye bye 91, bem-vindo 92. ZYC 732, Sistema FM 93,3 MHz, Formiga. Hoje então, o calendário marcando 1º de janeiro de 92, maravilha, vamos encarar o ano novo com muito otimismo, muita energia no ar. Rádio Mania com produção e direção de Aguinaldo Silva, programação e redação de Sandrinho Luiz, apresentação Ed Silva comunicando a partir de agora, fazendo então a tua melhor companhia. E vamos detonar a 1ª de 92, a primeiríssima do Rádio Mania, ano novo, vida nova. Capital Inicial, todas as noites, 1 e 3, boa tarde, você presente.